viver pra crer. O fim dos dias se concretizar. Soterrados no Haiti, mutilados em Bahia. Moleque de 15 aprenderam não perdoar. Viver pra crer, vai pagar pra ver o Chico estralar. Viver pra crer. O fim dos dias se concretizar. Soterrados no Haiti, mutilados em Bahia. Moleque de 15 aprenderam não perdoar. Viver pra crer, vai pagar pra ver o Chico estralar. Você viu valores, velocidade, VMAX. Vectra, Visa, Viagem, Voo, VASP, Varig, Volkswagen, Viena, Van Dutte, Virago, Veneza, Vodka, Vinho, Vermute, Vadia, Vulgar, vive viajando, vaidade, Vancouver, Valência, vestindo Versace, Vera, Vilma, Wanda, Vanilde, várias, varreiro, varreiro, veio varize, verdade, vereador, vigarista, voltou. Vende-se voto, valor vintão, votou. Vi vítimas virgens violentadas, vigário vacilão, veredito, vala. Vídeos vazaram, vexame, vacilo, Vaticano, vergonhoso, vomitando versículo. Vem viatura, verme, vilão, viela. Vixe, Winchester, velório, vela. Vigia, valete, visita, ventana, Vietnã. Violência, vingança, voltamos vagabundo, valeu, vai vendo. Verso violento, verdadeiro veneno. É ver pra crer, o fim dos dias se concretizar. Soterrados no Haiti, mutilados em Bahia. Moleque de 15 aprenderam não perdoar. Vê pra crer, vai pagar pra ver o Chico estralar. É ver pra crer, o fim dos dias se concretizar. Soterrados no Haiti. Imitando o Gog, o inquérito de pá. Não ficou tão bom assim. Muita gente vai falar. Fazer o que? É o melhor que pudemos fazer. Já usaram o M e o P e o C. Fizemos com os kamikazes do gueto. Imitando o Gog, o inquérito de pá. Não ficou tão bom assim. Muita gente vai falar. Fazer o que? É o melhor que pudemos fazer. Já usaram o M e o P e o C. Fizemos com os. É ver pra crer. O fim dos dias se concretizar. Soterrar.